baiana, Maracanã do Carvana. Deixa esse que tá bacana voltar. Mané Garrincha sacana, também nós somos bananas, mas não é preciso sim bananar. Mingus veio ao mango, my god, é que bode que vai dar. Mingus com seu som vai botar o mingau a knockdown. Mingus senta o pau, que o pitecanto tem que mamar. Manda Mingus mani, picau. Mingus me sacudiu, tchan, tchau. Ai morena faceira, ai é cubana maneira. Hoje é Domingos o meu carnaval. Ai que a boquinha me aqueça, transforma a quinta e a terça em feriados domingos de sol. Mingus veio ao mango, oh my god, é que bode que vai dar. Mingus com seu som vai botar o mingau a knockdown. Mingus senta o pau que o pita é canto, pois tem que mamar. Mamba Mingus mani, picau. Mingus me sacudiu, tchan, tchau. Ai que mistura que dá, ouço um zum resedar. Vou com o Mingus e o primo do Ney no domingo pra piabetar. Ai, ai, ai, ai, ioiô, Mingus te manda um hello. Já tomamos uma asinha e ao bafo da onça na onda que eu vou. Balangandã da baiana, Maracanã do Carvana. Deixa a chiquita bacana voltar. Mané! Garrincha sacana, também nós somos bananas, mas não é preciso sim bananar. Mamba Mingus mani, picau. Mingus me sacudiu, tchan, tchau. Mamba Mingus mani, picau. Mingus me sacudiu, tchan, tchau. Mamba Mingus mani, picau. Mingus samba e pinga, jaz de curiga na geral.